É sentimento, bebê. Edinalva, a culpa é toda sua. Se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Alô, XC Produções, a culpa é toda de Edinalva, meu filho. Já é tarde pra falar de arrependimento, pra você só lamento. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou falar tudo na frente do juiz, que separação eu nunca quis. Eu vou contar, cê vai ver que a traidora é você. Edinalva, a culpa é toda sua. Em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa é toda sua. Se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Do juiz, que separação eu nunca quis. Eu vou contar, cê vai ver que a traidora é você. Edinalva, a culpa é toda sua. Se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa é toda sua. Você tinha em casa, Edinalva, porque foi procurar na rua? Oh, Edinalva, a culpa é toda sua. Se você tinha em casa, Edinalva, porque foi procurar na rua?